Já sei! O remédio é Jesus! Ele é o Filho de Deus que veio para salvar a gente! Exatamente, Nena! É o mesmo caso de alguém que o escorpião picou! Escorpião? Tá amarrado! Que história é essa, Edson? Mas quando o escorpião pica alguém, tem que tomar remédio para neutralizar o veneno! Ô, Luta, esse Ed fala tudo enrolado! Neutralizar! É isso mesmo! Jesus veio ao mundo pra acabar com o veneno do pecado, que tava envenenando as pessoas. É isso mesmo, pessoal. Jesus nasceu, cresceu e viveu para cumprir a missão de resgatar a gente.